3 anos se passaram e eu trancado como um bicho, como na gaiola. Um passarinho vivendo diariamente com angústia e a saudade, com asas pra voar, mas privado da liberdade. Lembro meu passado, não foi o mar de rosas. Crime, mulheres, armas, drogas. Lembro muito bem das palavras da minha coroa, que sempre me avisava pra mim ficar de boa. Mas o crime sempre falou mais alto. Parti pra vida louca, vários assaltos, ganhar dinheiro fácil era o que eu tinha em mente. Mundo do crime, a ambição faz a frente. Parceiros do crime, achei que me consideravam. Depois que vim pra cá, me abandonaram. Minha mãe não dormia com seu filho preocupada, que há dias não voltava pra casa. Hoje eu me encontro atrás dos muros, com vontade de mudar meu rumo. Nesse submundo distante de tudo, o que fazer? Hoje eu me encontro atrás dos muros, com vontade de mudar meu rumo. Nesse submundo distante de tudo, o que fazer? Cadeia é o puro marasmo no inferno. Deito com uma tristeza, acordo com um sofrimento. Que saudade da minha mãe, da minha família. Saudade dos irmãos, da minha filha. Se eu pudesse voltar e mudar minha caminhada, se arrependimento matasse, mas não mata. Toda noite eu deito na minha jega e pela ventana eu vejo a lua tão bela. Aí eu percebi o valor da liberdade atrás das grades. Um pouco tarde, todo domingo minha mãe vem me visitar. Ela temia em me ver nesse lugar, cheio de maldade, cercado pelo ódio. Desejo de vingança se destaca em vários olhos. Na despedida o abraço é sempre longo, e as suas lágrimas molham o meu ombro. Hoje eu me encontro atrás dos muros, com vontade de mudar meu rumo. Nesse submundo distante de tudo, hoje eu me encontro atrás dos muros, com vontade de mudar meu rumo. Nesse submundo distante de tudo, o que fazer? Na vida do crime, eu prosseguia. Quanto mais eu ganhava, mais eu queria. Um dia bolamos um plano, eu e o meu parceiro. A fita era boa, ia render dinheiro. Era fita dada, não tinha erro. Catar e sair, sem sentar o dedo. Então nos encontramos no dia e hora marcada. Ali eu dava início pro fim da minha estrada. Invadimos a mansão onde residia um banqueiro que vivia com a família. Invadimos assim como a gente combinou, gritando e botando o terror. Todo mundo no chão, se não morre. E aí madame, o segredo do cofre? Eu fiquei na sala com a criança e o banqueiro, e o meu parceiro foi buscar o dinheiro. E no desespero ele falou chorando: pô, pra minha filha ela só tem 5 anos. Segundos depois chegou o meu parceiro com malote na mão. Ele mirou no banqueiro com sangue no olho. Ele engatilhou sem pensar duas vezes. Ele atirou, mano, o que cê fez? Tá tudo errado, sem machucar ninguém. Esse era o combinado. E de repente uma cena me surpreende. O tiro acertou a criança que pulou na frente. Saímos dali, adrenalina a mil. A dobrar a esquina, a casa caiu. Meu parceiro foi morto na troca de tiro. E hoje eu estou preso, assinei um latrocínio. Tudo acabou, só restou as dores, e a morte da criança me atormenta até hoje. Hoje eu me encontro atrás dos muros.